tempo que espera. Acabou que terra em solo trágico, sua padeira de alta decolando, me mantendo no litoral, na interférica pressão do som. Autorizado que chegou a zero, vento 190 graus, 09 nós. Pouso autorizado na 10, certo, em baixa fase. Serra Nena, número 5, que decolou nas três linhas, para a gente ter no controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Chamará no farol de Itapuã, o controle 18, 18, decimal 95, novembro é Oscar Whisky. Correção 1208, o novembro é Oscar Whisky. 1408-2, 2-3-2-1-3, a gente vai dar uma 7-3-1, se não der 7-3, se não der, eu corri essa melhorada. Uniforme, tá? Segundo o primeiro, acho que o índice e corredor Shell no Rupen, mesmo destino, mantém a separação do visual com o mesmo. Decolagem autorizada, piscina 7, está sendo 90 graus, 08 anos. O tango chegou com o uniforme ali, mantém a piscina 0. Boa tarde, aqui é o Papa Romeu, novembro, Oscar Whisky, na vertical do farol de Itapuã, mantendo corrido axé, 1.010. Papa Romeu, novembro, Oscar Whisky, mantenha 1.010, subir regra de voo visual, corredor axé, participação para a barra. Manterá 1.010, corredor axé, condições visuais, chamará no farol da barra, novembro, Oscar Whisky. Chegou o uniforme, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-80 graus, 08 nós. Sou Salvador, Botinhas, 1482, Sérgio, 3-1-0. 1-4-0-8-2, fechamento de transmissão, número 32 pontos. Papai Romeu, novembro é o que ajuste 1-0-7. Ajustará 1-0-7 e o novembro é Oscar Whisky. Chegou o uniforme, ele colou os 4-0 abaixo de transferência. Aguarda a transferência? Sim. Aguardado. 4-0-8-2, ponto autorizado, pistola 0, passando 90 graus, 08 nós. Repouso, 1-0-0-0-0-0-0. Rebatando Delta, Papai e Uniforme, estão em controle de Salvador, 1-0-0, decimal 8. 1-0-8, Posso ter uma voz através de Veracruz? Qual caminho está chamando o Rio? Gente, então o 208, será que será atacado em 23? Eu acho que o Felipe está mexendo em controle de Salvador, quando tem zero do sinal 8, eu vou. Mantenha um no meu pé, visual, corredor axé, reporta para da barra, dentro do uniforme. Estou em Salvador, Papatão Oscar, vou ver em fora. Papatão Oscar, vou ver em fora, contato com a Danã, meu colagem, se você vier sair da minha par, para o nível 090. Falou que a saída vou optar para o nível de voo 090, Oscar, vou ver em fora. Colônia 356, sendo identificação do serviço chegado ao Bombeiro da Terra 06, ajuste no 017. Aguarde a coordenação, mantenha 510, 1108, informe o tráfego 11 horas, 2 milhas, mantendo no 1.6 no assento de Paraná Barra. Região 08, autorizado a manter o sentido fora de Itapuã. Aguarde a atenção, Região 08. Acatando a sua uniforme, deixa o sentido oposto manter o centro de caixa por cada vez. Para a direita da Cockpit. Zero six copy wind, 7-6 quit for the scan level test. Eu vou continuar com o seu voo, visão da rota.

356, sala 04, chame controle, corredor chame sala 1, 2, 1, 2, 1, 9. Boa tarde. Papá Romeu Romeu Hotel, Romeu Curso. Você está pronto para posição agora, então 02, que vai passando aqui a 6. Vamos lá, por favor. Romeu Hotel, Romeu Curso. Bom, 3195, escuta a vontade. Afirmativo, está 395. A 395, contato com a Bernada de Colagem, da aviação, é a temperatura 340. Entendeu, Sazão 340, está com forte esfriado na frequência do 3295. Frequência da torre. Norte, Zapatão e o Gigante chegando aqui na loja, pelo diferente. Chame a torre na frequência 1 1 8 decimal meia. Chame a torre 1 8 decimal meia. Obrigado, Chame a torre 1 8 decimal meia. Obrigado, Chame a torre 1 8 decimal meia. Obrigado, Chame a torre 1 8 decimal meia. Obrigado, Chame a torre 1 8 B98-10, acione identificação, deixa ver chegada a bomba de ano para nível 050, Houston 017. Utilizando a linha de decolagem pistão 0, vento 2, 2, 0, grau 0, 8, mais... Alô, juiz 5, controle 1, 20, destino 08. 08, boa tarde, seu 4, quatro, quatro, quatro. Agora, César, o Eco, pode ser que eu chamar ele pra posto. Aí, vem, junto pra ele. Tia, vamos lá, os 5, 4, 0, pode ser que você vai fazer. Confirma, Eco? Corrigido, César, o Eco, é passar a cruzamento da BR. Passar a cruzamento. Negativo nível 200, é o 60, 180. Positivo, sub mantém nível 180, o ajuste no 07. E o 9810, estamos perto da produção de 2 horas, 10 milhas, é um noroeste, corrija, sudoeste, para uma tarde de 10 horas, para a primeira vez que eu fiz essa de conhecimento no setor, tem frequência livre. Eu não sei, eu chamo a frente, eu já tenho uma semana de 5 Change my case for Alpha. Jason, this is Yachty. This is Alaska, Cluster Taxi.